calendário. Incrível habilidade, relâmpago amarelo, Minato Namikaze. Muito bem preparado, eu fui para o mundo ninja. O pai de Naruto, criança da profecia. Herói de Konoha, entrego a minha vida. E também me sacrifico por quem? Minha família. Shinobi imbatível, posso teletransportar. Habilidades avançadas me fazem me destacar. Mas não posso deixar ninguém aqui morrer. É hora de agir, não há tempo a perder. O selo foi quebrado, raposa de nove caudas. Mas vou defender Konoha com toda a minha alma. Um relâmpago amarelo, veloz como um trovão. É melhor ficar esperto, ninguém supera. Na velocidade, Minato Namikaze. O quarto Hokage. Um relâmpago amarelo, veloz como um trovão. É melhor ficar esperto, ninguém supera. Na velocidade, Minato Namikaze. O quarto Hokage. Herói de Konoha, sim, você já sabe. Que deu a sua vida em sacrifício e lealdade. Minato Namikaze, o quarto Hokage. Minato Namikaze e Undaime Hokage. Pronto pro combate, seguro minha kunai. Porque destruir Konoha eu não deixarei jamais. Frente a frente eu analiso o meu inimigo. Difícil imaginar que seria meu discípulo. Mas aqui está o ninja treinado por Jiraiya, líder de Kakashi, experiente na batalha. Atravessando o seu corpo, permaneço concentrado numa grande luta contra o ninja mascarado. Estudo os movimentos em cada detalhe. A luta se decidirá na velocidade. Um talento único, incrível habilidade. Sou Minato Namikaze, o quarto Hokage. Um relâmpago amarelo, veloz como um trovão. É melhor ficar esperto, ninguém supera. Na velocidade, Minato Namikaze. O quarto Hokage. Um relâmpago amarelo, veloz como um trovão. É melhor ficar esperto, ninguém supera. Na velocidade, Minato Namikaze. O quarto Hokage. Herói de Konoha, sim, você já sabe. Que deu a sua vida em sacrifício e lealdade. Minato Namikaze, o quarto Hokage. Minato Namikaze e Undaime Hokage. Com todas minhas forças eu me sacrifiquei. Protegi Konoha e meu filho salvei. Pouco tempo de Hokage, parte cedo eu sei. Mas completo a missão como é do Tensei. Com todas minhas forças eu me sacrifiquei. Protegi Konoha e meu filho salvei. Pouco tempo de Hokage, parte cedo eu sei. Mas completo a missão como é do Tensei. Yeah, Bertals.